Player Talks, mais uma vez. É, trazendo pra vocês mais um quiz. Eu sou a carta sem numeração. Joker, o gênio na ilusão. Eu sou a arte da manipulação. Hisoka, insana definição. Eu sou a carta do baralho sem numeração. Um truque de mágica feito por ilusão. Causa sanidade, motivo de aflição. Terror psicológico e humilhação. Eu sou a insanidade que mata por diversão. Sangue em minhas mãos, completa satisfação. Sou o espetáculo com grande exibição. No circo dos horrores, maestro na execução. Eu sou o egoísmo, indefinição. Apenas meus interesses, eu tenho preocupação. A arte de enganar na manipulação. Com mentiras e verdades, controla a situação. Sou a aura homicida que te causa opressão. Aterrorizante como uma assombração. Deixo pra você a interrogação. Insana definição. Eu sou a carta sem numeração. Joker, o gênio na ilusão. Eu sou a arte da manipulação. Hisoka, insana definição. Eu sou a carta sem numeração. Joker, o gênio na ilusão. Eu sou a arte da manipulação. Hisoka, insana definição. Eu sou inteligência perfeita e percepção. Talento assustador, incrível intuição. A arte criativa na sua destruição. Como pétalas no vento, corpo em diluição. Desafiador com intensa obsessão. Adversários promissores me causam fascinação. Sou a paciência do talento e criação. Com é apenas brinquedo de estimação. Eu sou o disfarce que esconde a intenção. Com licença Hunter pra matar sem punição. Suspeito de traição. O membro das aranhas, causador de divisão. Então, seu esforço é então. Querem o meu nível, mas nunca alcançarão. Sou a precisão, na observação. Análise certeira, destreza na dedução. Pra sua derrota eu sou a razão. Medo na cara e sua expressão. Os outros não são, nunca serão. Mantenho o controle na palma da mão. Sou exceção, brincada equação. Difícil cristão, sem solução. Hisoka, insana definição. Eu sou a carta sem numeração. Joker, o gênio na ilusão. Eu sou a arte da manipulação. Hisoka, insana definição. Eu sou a carta sem numeração. Joker, o gênio na ilusão. Eu sou a arte da manipulação. Hisoka, insana definição.